aspirei o pó, revestido em suor. Senti o gosto amargo, o fardo. Procurei nos outros o que faltava em mim. Exaltei aos brados o que me era próprio. Senti pena. Veio a dor, o vazio. Perdi o chão, quase desisti. Conheci a mágoa e a melancolia foi me apresentada. Provei do fel de minha própria pequenez. Tomei gosto pela angústia. Embebi-me em desejos.